Yo, yo, dois conto, vagabundo. Sem desconto, estúdio de quebra. 2000 e a nossa vez, carai. 3, 4, 6. Isso mesmo, pesadelo do trap, porra. E eu me vicia a cada trago, claro. Fazer o que se a vida é muito louca? O jogo é arriscado, o esquema tá montado, o plano tá formado e eu não tô de toca. Tô no mundão pro que der e vier, traçando minha meta com os que são de fé. Bebendo cachaça até não parar em pé. Nós somos vilão, meme aí qual que é? Eu vou brotando sem desconto de front, provando pros cuzão que tem um rima de monte. Eu tô cansado dessa velha patifaria. No rap sou eu mesmo, não canto hipocrisia. Eu faço o meu corre a milhão, drão. Vocês vão numa via e eu sigo na contramão. Não é que nessa porra eu me sinta melhor, mas eu sou mais eu e não nasci pra ter dó. E eu ainda tô aqui, só pra contrariar. Além da história, vida estatística. Diferente de você, eu não vim pra agradar. Tô seguindo meu plano, não vem me atrapalhar. Sei bem, muito bem onde vão os meus passos e aonde vão me levar. O mundo é muito grande e mesmo eu vou dominar. Sei que o caminho é muito árduo, sei os que andam do meu lado. Me falaram que o céu é o limite, eu passei desse espaço, tô no nível novo e diferenciado. Seu último rei acabou de cair. Nem mencionei suas falhas aí. Só fiz meu trampo e ganhei, fi. Essa foi sem desconto, então segura e calma lá com o que vai pensar. Veja lá o que vai falar, veja bem onde estará. Pois pesadelo começará. Não vai ter pra onde fugir, não vai ter pra onde correr. Não vai ter onde se esconder, hoje você vai perder.